decolou aos 4-3, controle 119, decimal 35, um voo. Zero, para o time, estou no 012, vigilância da. 80, 10, 12, abate, 4060. Contato radar super nível 380, perfil Tael Diné, recebendo com intensidade 2. Tael Diné, 3895, se possível, vou a Dael. Serra, desça para 3.000 pés, o saltímetro na 02. Está presente, voo direto ITAP. Direto ITAP, 4060. Charlie Mike, autorizado táxi via Alfa, reporte antes ataque sua equilo. Manda parte 3. Decolagem no zero, cabeceira deslocada, vento 130 graus, 109. E a linha decola, cabeceira deslocada, 10, gol 977. Licenciamento, curva à esquerda pro a 0, 0, 1, 0. 0 a 0, 08? 08, confirmo. 407. Você, aquilo que é Quebec Serra. O fim? Localizador. O Serra 2580, passa nível 130, chama agora o centro Recife, frequência 1, decimal 128, decimal 8, alternando 133, decimal 25. 1288-3325, grato. Manda para a terminal, passa no centro. Charlie Mike, Kilo, parte 3. Kilo, parte 3. Kilo, parte 3. Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, Kilo, conhecimento, curva direita, pro a 055, azul 4060. Direita 055, 4060. Confirma, então 3191, no chamou sal? Afirmativo, faz possível copia, 380 galhão. Tenho 36 já autorizado, solicita o 38? Não aceito 36, né? Tenente, 1 minuto, cópia número 2. Azul 4107, cópia. Na escuta, pronto, cópia, 4107. Azul 4107, autorizado Rio de Janeiro, nível 380, via Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0, deslocada 1 no 1.200 metros, com curva à direita, subida da El, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponda 5532. Autorizado Rio de Janeiro, nível 380, via Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0, com menos 1.200 metros, iniciais, com curva à direita. Saída da Eldiné, controle 119.35, aciona 5532, 4107, azul. Correto, chame pronto, portão 08, azul. Chamará, 4107. Obrigado, bom fim de semana. Eu mais fico pro dia. 31191, autorizado, Galeão, nível 360, via Upper Zulu 14, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 1-0, deslocada 1-1200 metros, com curva à direita, subida da El, transição Blaze. Frequência do controle 119.35, transponda 5524. 5360, autorizado. Decola perfil da El, Blaze. Aerovia uniforme 1-4-7-5, após informe Alpha 3-1-6-9-3-5, ao controle 5524, transponder. Correto, então 3191, portão 02, chame pronto. Câmara. Desça para 2000 pés, estou tímido, turno 0, 12, informe no curso localizador, azul 4060. 2000, 12, vai informar no lote, 4060. Controle, Alfa Vita Juliette ingressou no corredor Interlagos. Gente, informa em rotatória visual com aeródromo. Informará rotatória visual com aeródromo Alfa Vita Juliette. Visual com campo Alfa Vito Juliette. Chamará a torre 186, bom pouso. Torre, chamará a torre Alfa Vito Juliette. Torre Salvador, Alfa Vito Juliette, visual com campo. Chame final 3 milhas da 17 Alfa Vitor Juliette. Chamará final 3 milhas da 17 Alfa Vitor Juliette. Quebec Serra autorizado interceptar o localizador, informe no lote, pelo Quebec Serra. Falando no lote, Serra. Frequência 1.28.8, alterna 1.33.25, boa viagem. 1.28.8, 1.33.25, boa, bom. 777. Ram 3895 na escuta do controle. Bom dia, Papa Romeo Alfa, Juliette Golf. Romeo Alfa, Juliette Golf, bom dia, confirme o pátio que se encontra e a pista que decola para São Paulo. Cliente, Xangada Aerostar, decolando da 1-0, aguarde cópia 400 para São Paulo, Alfa Juliette Golf. Na 1-7, ao fazer do Juliette. Tudo como é que tá? 10 horas, 1 milhas, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 milha, 1 286, dúzia, bom pouso. 286, obrigado, bom dia. Do Quebec Serra, desça para 2 mil pés, o seu time, sono 012, do Quebec Serra, aguarde as suas comunicações. 10 mil, aguardando, certo. O Whisky Golf Oscar, confirma o tipo de equipamento? Decola da pista 1-0, deslocada 1.200 metros com curva à direita. Subida Gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.35, transponder 5531 no Alfa Juliette Golf. Autorizado 400 São Paulo, pela Anderson 8, decola da 10, da pista deslocada com curva à direita. Após a decolagem, subida Gole Gonza, controle 119.35, transponder Alfa Juliette Golf. Correto, no pátio 5, chame para acionamento Alfa Juliette Golf. Autorizado, reporte táxi, 3191. Calma, né? Tu poderia confirmar um tráfego aqui pro 460, 600 pés abaixo, a 11 horas? Tá, já autorizado o pouso na pista 17, tá próximo ao toque, o azul 4060. O vento é 1.50 graus, 089, autorizado pouso pista 1.0, o azul 4060. Gente, livre pouso na 1.0, 4060. Vitor Juliette, solo 5-8, backtrack autorizado, informe livrando a pista 1-7. O 14 Salvador, boa tarde, web 7750, X mantém o 3150, corrija, web 6750, com a Quebec. Web 7740, acione identificação, autorizado chegada Mari, autorizado, isso é para o nível 050, está o time, então no 012, vigilância aberta. 050 com 10012, web 6740, descendo para o 050. E o Quebec, você acha agora a tua 6 dúzia, bom pouso. Terra, velho. Pelo Quebec, Serra. Serra, chame iniciando o procedimento para prosseguir para 17. Terra. Pistão 0? Irmão, já conseguiu fazer na final da 10? Positivo, então prossiga nesta proça, prosseguirá para Simões Filho e para ingresso Pernas do Vento, pistão 0. Tem gente boa, Controle Salvador, boa tarde, 8001, mantendo 160, restrito, ciente da Quebec. 8001 da TAM, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desço para o nível 060, estou tímido, estou no 02, visão de andar. Identificado, desce ao 050, da 8001. Controle, muito bom dia, é o TAM 32, eu nomeio informação Quebec, vai descer até o 170 autorizado. 32196, ação identificação, autorizado, chegada a mar e desça para o nível 070, ajuste do altímetro no 012, vigilância radar. Afirmativa MIRI 12, vai descer até o 70, no perfil da mar. 0, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, reportará para o principal, 4060. Segue no 7, chame final, aquilo que me quiser. Tá. Aproximar-se para Salvador pelo setor noroeste e norte para ingresso circuito 14. Segundo o senhor. Não há problema, vai prosseguir por através do Paris para ingresso na 17, após o rotatório está autorizado. Ótimo, senhor. Quais são as prosseguir setor noroeste e forma visual com a rotatória? É, pode avisar com a rotatória, eu vou. Porém agora encontra-se espaço aéreo Golf. Caso deseje informação, pode permanecer na escuta do controle ou coordenação local. Na 20ª milha, retornando ao controle. Vai ser para mim que entra para o do Paris, o Golf. 8001, descendo ao 050 e solicita a RNAV da 10. Avijet 6740 após Itaque. Desça para 2500 pé e Serra Vitor 366 autorizado, informe final. Só quem solicitou a RNAV foi o 8001, pode considerar a informação? Sim, após etapa 2500 pé, 8001, corrigindo. Descer para 2500 pés após etapa, Serra Vitor 366 para o procedimento RNAV. Sim, então após ITAP, desce a 2500 na Prado Serra Vitor 366 para o RNAV da 10, então 8001, grato. Décimo ao meia dúzia, bom voo. De Alfa, na Delta 1866. Para o pai. Azul 4107, autorizado táxi, parte principal Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta como número 2, quando a torre 118.9612 é bom voo. Livre táxi, parte principal Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta como número 2, torre 186.4107. Boa tarde. Boa. Autorizado em graça, meu principal, 4760. Alô 4060, vai manter posição no pátio 3, vai observar a nave da companhia que está iniciando o táxi agora, através do portão 09. Vai dar passagem a mesma após ingresso a portão, correção, ingresso a pátio principal, portão 09. Vai dar passagem para a nave e após portão 9, 4060. Salve Salvador, boa tarde, 6726 da Web, informação Quebec, preciso autorização para Recife 33. 330 Recife já está autorizado. Pronto, cópia? Na próxima cópia, 672. Objeto 672000, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, deslocada a 1.200 metros, com curva à esquerda, subida Pucca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5461 no Objeto 6726. Nível 330 está aprovado para Recife via Upper Whisky 58. Decola da pista 90, ciente menos de 1.200 metros de intensidade. Primeira curva será à esquerda no perfil da saída Pucca, transição Aracaju. Controle dessa belíssima cidade 119.35 e aloca 5461 6726 da Web. Correto, porta 03, chame pronto, objeto 6726. Manoel, obrigado. Zona 91, livre a linha de decolagem, estando 0, no 60 graus, 08 nosso. A linha de decolagem no 03, nos aviões. 4 horas. Alfa Juliette Golf autorizado, inicial táxi, reporte para o cruzamento da 1735. Colagem, suba para o nível 3620, saída da Delta, transição Brasil. 3620, quanto está de voa aberta da El? Eu prefiro a saída para a 3190. Sentido perfil. Nelson, está de visão, baixado de checado, objeto 6740. Torre Salvador. Boa tarde, 4107 Azul, ponto de espera da Delta, pronto para decolagem. Azul 4107, livre a linha de decolar sem parada, pistão no zero, vento 190 graus, 4 nós. Livre a linha de decolar sem parada, 4107 Azul, pista 10. nós e TAPS desça para 2.000 pés, altímetro 1092. Forma coisa do localizador. Após ETAP, 2.000 pés, 1012, reportarei estabilizado. TAM 3216. Candeias? Afirmo. Tente, aguarde cópia ao hotel Índia Índia. Autorizado Alfa Juliette Golf, contornar a parte principal, Juliette Alfa até o ponto de espera da Taxiway Delta. Quando lá, torre 1-18-62 e bom voo. Juliette Alfa, até o ponto de espera da Delta Alfa Juliette Golf. Hotel Índia Índia, confirme até quantas milhas a parte de Salvador? Sente, minuto cópia. 07 decolada a zona 0, controle 1935, um gol. 1935, boa tarde. Última 721, desça para o nível 050. Para o 050, 7721. Controle, boa tarde, azul 4107. Azul 4107, contato radar na decolagem, suba para o nível 380, saída da EL, transição direta. Dael Diner, Tel 380, azul 4107. Luiz Gonçalves, está visão para o campo. Seu dispositivo rotatório chama agora a Torre Salvador em 1-8, decimal 6. Rotatória, visão com o campo, missão no 7. Chame vertical da rotatória, isso que você Oscar. Maravilha, vertical rotatória, isso que você Oscar. R9, pista 1-0, chame agora a torre na 8.6. Eu tenho a luz com a torre, obrigado. Correto, só tentando o que? 500 pés até Candeias, confirma o teu bio, hotel de Índia. 03. Paracionamento, táxi e decolagem, torre 1-18-62, tem um bom voo, hotel de Índia. Completamente pronto para a decolagem, Alfa Juliette Golf. Centro Recife, é 128 decimal 8, alternando 133 decimal 25. Alfa, reporte antes da taxa sua Kilo. Livre Alfa, antes da Kilo, reporte a 3740. Seguindo a aproximação, pausa autorizada. 3, 2, 5. 1, 2, 8, 1, 3, 3, 2, 5, 3, 3. Bom dia, obrigado, bom dia. Dado, reporte pronto para o puxa, objeto 6721. Autorizado, reportará 7721. Aqui no Zona Ambiental, Malema, para o cruzamento do Pantano. Chama o Salão 2, Márcio Felipe. Todos eles aí? Salão Júnior. Ah, não, não. Valeu. Está ali o recapacete de matrícula.